Bem-vindo, amigas e amigos, ao 30º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o Grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada! Hoje nós estamos de volta com o quadro sextacamponesa.com.br. E nisto viemos relembrar que estamos com um novo ciclo aberto, pedidos até o dia 1º de outubro, segunda-feira, até meia-noite. Assim sendo a entrega no dia 6 de outubro, no sábado. Não deixe para a última hora. E para quem não é inscrito ainda na sextacamponesa.com.br, é só enviar um e-mail para o grupo que queira participar. Os e-mails estão na aba Núcleos no site. Coloque o mouse em cima, veja o nome do seu e-mail que queira e envie seu pedido. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.